Controle Maceió com 234, bom dia. Controle Maceió com 834, bom dia. Gol 7653, autorizada final ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0, 1-3, informe estabilizado. 2.013 vai informar estabilizado 7653. Centro, gol 934. Inspecionamento, gol 1897-05. Autorizado, por estacionamento, chama táxi 1897. Gente, chama táxi 1897. 3, informe estabilizado. Terceiro via para 2000, informarei estabilizado, gol 1476. Controle, gol 1476. Prossiga. Antes de TAP, vai ter que fazer um desvio à direita para evitar uma formação após voadora. Sente, está livre desvio com o gol 1476. Sente, livre desvio 1476. Repetindo o curso do localizador Gol 7653. Do 7653, completa final, torre 186, tem um oposto. Obrigado. Boa noite, Gol 7653 NLS. 7653, muito boa noite. Tô no visual, cheque 30, em livre pouso na 10, venta calma. Vem de livre pouso, 7653. Moita no 7 para o táxi, 4 horas, Galeão com 152. Entendi, 4 horas, Galeão, 152, confere? Confere, 8 no 7. No 8 no 7, prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, chama, pode estar no 01, 8 no 7. Ponto espera no 0, pronto, 8 no 7. Mantenha o ponto de espera agora de 8 no 7. 8 no 7. No 7 após o tráfego na final, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, são 8 no 7. Estabilizado, no 476. Gol no 476, chama agora a torre 186, tem um bom posto. 186, obrigado, bom trabalho. Via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette pro 10, 76. Torre Salvador, bom dia. Gol 1 no 476, estamos 1 milha e meia do externo. No 476, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave da companhia, alinhando para decolagem. Aguardo pista livre, eu corro 476. Voo no 817, tem nível de decolagem da 10, o vento é calmo. Iniciou, 817. No 897, decolou agora o 03, 11935. 1935, uma boa, o 897. Corrigindo 1198 no 897. 198, boa. No 476, check train, livre pouso na 10, o vento é calmo. Baixar travado, livre pouso, gol no 476. Olha, uma boa, 1897 da EL. O Diego, 1897, contato radar de colagem, suba para o nível 360. Sim, te confirmando restrito a 360. Confirme o nível final autorizado no solo. Copiou 380, 1897. Chegar com Recife, inicialmente suba para o 360. Tá ok, 360, 1897. Gol no 897, o centro confirmou, seu nível final é o 360. Tá ok então, 360, 1897. No 476, no solo agora ao 05, livre à direita, vai prosseguir via Alfa Kilo Pátio 3. A sua posição é a 09 no Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3 para a posição 09 no Pátio 3. para Boston, reação na navegação na Cidade de Adolf. Pode ser definitivo. Gol no 8197, chama agora Recife, a frequência 133.25 e alterna 1251 não. 133.25.251, boa, o gol 8197. Para a posição 09 no pátio 3. Afirmativo. Torre na escuta do gol no 476. Afirmativo, sem graça via Quilo, posição 09 do pátio 3, ou no 476. Quilo, posição 09, pátio 3, estou no 476.